Mas o melhor das festas, seja lá qual for celebrada, é que a festa é para todo mundo. E com você aqui na Casa Azul, podemos celebrar tudo o que quisermos. Todo ano há um tempo de comemorar as alegrias e tudo que de bom há pra se lembrar. Alegria, ho, ho, ho, mil presentes ganho e dou. A nossa festa começou, é o fim de ano que chegou. Já dá pra escutar, tá ouvindo, sinos a tocar. Boas festas, todo mundo vai. Ai, mamãe, titi, vovô, junto.